É um 135 legal. Nível 190 Aracaju, cola pista no zero com a esquerda, seta Puca, chamo Aracaju, controle 120.8, aciona 5416. Aracaju, nível 190, decola da 10, curva esquerda na Puca, chamo Aracaju, 1208, 5416, 3520. 4 para Puxa, na 3520. Salvador, é o TAM 3399. Vem te dar informação, Delta 380 Guarulhos. TAM 3399. Prossega. Confirma o horário do plano. 042, tá certo, obrigado. Desculpa, já chamo novamente. Autorizado para o Chivex na Portax. Bob, 3520, taxi a Índia, reporta onde para dono 0, pronto, que negar 10 no 8. Zero, todo certo, decolar pista no zero, vai para 150 graus, 109. Zero tá colado, eu estou zero, controle 10 da sua hora. 08, bom dia. Controle Salvador, 3520, Pucas, Jamaracaju.